ZYK 616, Rádio Difusora de Mogi Guaçu Limitada, ondas médias, transmitindo em 1380 kHz com 1000 watts de potência. Nova Difusora, música, esporte, notícia e prestação de serviço a toda hora, o dia todo. O que toca você? Difusora. Difusora aí. Difusora, essa rádio é show!